Pelotas. Eleições 2018. Oferecimento JA Celulares. Telefonia digital. As melhores marcas. E eu recebo aqui no estúdio a candidata Enir Becker, ela que é candidata a deputada estadual pelo PRB, Partido Republicano Brasileiro, número 10.999. Bom dia. Bom dia, Guilherme. É um prazer estar aqui. Cumprimento todos os ouvintes e aceitei de bom grado o convite de vocês, justamente para levar as informações aos eleitores. E vamos aqui apresentá-la também ao público aqui de Foz do Iguaçu, público da região. Você que é advogada e natural da cidade de Medianeira? Sim, eu sou advogada. Eu nasci em Medianeira, morei também no município de São Miguel do Iguaçu. E desde 1974, eu moro em Foz do Iguaçu. Minha família tinha uma empresa aqui na cidade, uma cerâmica na fabricação de tijolos. E nessa época da construção da usina hidrelétrica, acabamos vindo para Foz do Iguaçu. Eu exerço advocacia há 20 anos e também já exerci o magistério. Deixa eu até fazer as contas aqui, porque você tem 51 anos. 51. Então, desde pequena, realmente, aqui na cidade de Foz? Desde pequena. Eu mudei para cá, eu tinha em torno de 9 anos. 9 anos. Pegou, portanto, todo esse período, né, da construção da usina de Itaipu, crescimento da cidade, né, também contato aqui da região. Inclusive, aí, durante este trabalho agora de campanha, porque é a sua primeira candidatura, né? A minha primeira candidatura. Você está fazendo campanha também, não só aqui em Foz do Iguaçu, mas nos municípios vizinhos? Estou. Eu estou tentando atingir a Costa Oeste, mas acho que nesse período curto de campanha não será possível ter esse contato direto, pessoal, com o eleitor. Mas aonde eu estou podendo, eu estou indo. Já visitei o município de São Miguel, Medianeira, Missal, Itaipulândia e pretendo avançar outros aí nos próximos dias. E como é que foi até essa decisão de ser candidata, né, pela primeira vez e candidata já a um cargo como este, um cargo bastante disputado, né, o cargo de deputado estadual? Guilherme, na verdade, a minha decisão, que não foi fácil, ela foi assim, de muita reflexão e uma decisão bem difícil, mas o que me levou a aceitar esse pleito eleitoral foi a indignação com o cenário político que nós estamos vendo aí. Eu tenho filhos, eu já sou avó, e eu penso que com a minha formação profissional eu possa contribuir para que tenhamos aí um estado melhor, uma Foz do Iguaçu melhor, os municípios vizinhos para gerações futuras. Portanto, né, uma decisão pessoal e realmente quanto a essa questão da candidatura. Vamos falar um pouquinho de propostas, né? Se eleita deputada estadual, quais serão suas bandeiras, suas principais aí defesas na Assembleia Legislativa? Olha, nós temos aí problemas pilares, né, rebatidos, segurança, educação e saúde. Eu pretendo focar bastante na questão da educação e, pela minha formação profissional, o conhecimento que eu tenho de experiência vivida, buscar, trabalhar, lutar pela proteção da mulher. No contexto da educação, nós temos que... Como é que eu vou... A expressão correta aqui está me fugindo. Mas nós temos que restabelecer o prestígio do professor na sala de aula. Nós temos que aparelhar as escolas para que esses professores possam desempenhar com qualidade as suas funções. Nós temos que transformar o ambiente escolar num ambiente que faça a criança, o jovem, permanecer e que permaneça na escola com prazer. Porque hoje nós vemos os estudantes vendo o ensino como um fardo. E isso se deve principalmente a intensificação de políticas públicas que torne esse ambiente escolar aconchegante, convidativo. Isso vai da estrutura física da escola aos mecanismos de informatização. O Estado ele tem que investir pesado na informatização, porque hoje isso é um atrativo para a criança e para o jovem. Não vai resolver todos os problemas, mas eu penso que pode contribuir consideravelmente. Nós temos que trabalhar para trazer a família para a escola, porque nós não temos um trabalho de conscientização da família, que a própria família ensine ao seu filho ou aos seus filhos a importância do processo de aprendizado. Nós temos que pensar na remuneração dos professores, embora esse não seja o problema essencial. Os professores fazem o que podem, os professores têm que estar equipados. Eu conversei com alguns professores para obter mais informações. Nessa pesquisa, vamos dizer assim, professores que têm vontade ou interesse que o Estado disponibilize linhas de créditos diferenciadas para que eles possam se equipar e que saiam somente do livro didático para o preparo das suas aulas. Que eles tenham uma internet ou um sinal de internet eficaz dentro de uma escola e que eles possam, eles mesmos, adquirir equipamentos como eu disse, com políticas diferenciadas, com linhas de créditos diferenciadas, taxas de juros, prazos que isso eles possam adquirir, que não comprometam os seus orçamentos, já que as suas remunerações já são baixas. E também a carga horária dos professores, que hoje ela é bastante elevada. Então, o professor, para ele sobreviver hoje na rede estadual, ele tem que trabalhar em torno de 40 horas. Então, poucos tempo sobra para que ele vá buscar o processo de formação continuada. Ele tem que ter esse tempo disponível, o Estado tem que investir na capacitação do professor, trazendo ele para essa era que nós estamos, a era digital, a era da modernidade, a era do pensamento dinâmico da sociedade e do jovem. Pois é, investimentos na área da educação, até o tema que eu abri hoje, falando no programa de hoje, sobre essa questão da necessidade de se investir realmente na questão de estrutura, na questão de formação, né, dos profissionais. Você citou aí a questão da sua atuação na área da advocacia, né, que já há 20 anos, duas décadas, atuando como advogada aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Isso facilita também esse processo, uma vez eleita deputada, porque a gente sabe que o deputado ele trabalha com elaboração de leis, votação de projetos, fiscalização do poder público, enfim, essa formação na área da advocacia, você acredita que vá facilitar nessa atuação na área da advocacia? Eu acredito, Guilherme, porque eu acho que um dos grandes problemas hoje na administração pública, de um modo geral, é a falta de qualificação das pessoas que ocupam cargos importantes e que definem e que influenciam na vida de todo cidadão. Então, a minha formação, eu penso que contribui, porque para você elaborar um projeto de lei, para você aprovar um projeto de lei, para você defender políticas públicas, você precisa, não estou querendo aqui parecer melhor do que qualquer outro colega que esteja aí concorrendo, mas em qualquer segmento você precisa de uma formação. Não estou falando especificamente do direito, mas penso que na minha área isso contribui fortemente para eu poder, se eleita, desempenhar com mais propriedade a função. E nós até conversávamos aqui fora do ar a respeito da questão das candidaturas femininas, porque a gente acompanha, né, que por lei hoje existe, os partidos eles têm que ter ali 30%, no mínimo, né, das candidaturas ali, que sejam de representantes mulheres. Agora, nos parlamentos, a gente observa que muitas vezes a composição, né, por exemplo, da Assembleia Legislativa, da Câmara dos Deputados, a participação feminina não chega a esses 30%, nem perto muitas vezes. Que diferenciais você acredita que uma deputada mulher pode levar para atendimento, inclusive não só às mulheres, mas aos homens como todos, enfim, na elaboração, né, de políticas públicas. Eu acho que a própria participação, o ingresso na política, eu acho que vai... eu acredito que vai encorajando outras mulheres a participar. Você falou em dados estatísticos, né? Hoje no Brasil não alcança, no cenário nacional não alcança 20% de representatividade das mulheres. E, estranhamente, nos países orientais, que nós vemos que a mulher ela tem bem menos espaço, até por crenças religiosas e uma série de fatores, nos países do Oriente, as mulheres têm mais representatividade do que no Ocidente. Então, a participação, a gente ingressando, eu acho que vai encorajando outras mulheres e talvez direcionando políticas de preparação, para que as mulheres venham fazer parte da representatividade na política. Porque o que acontece conosco? Nós estamos nas nossas profissões, nós estamos nas nossas zonas de conforto, seja a mulher que está em casa, seja a mulher que está exercendo uma profissão aí fora do seu lar. O que acontece com a gente? E eu mesma senti esse receio. Eu estou preparada para a política? Porque nós não temos uma formação nas escolas, nós não temos isso do nível médio, do nível superior, nós não temos uma preparação, uma disciplina, por exemplo, de ciência política, que dê um conhecimento básico para as mulheres, ou para todos, né? Para mulheres e homens, para que ingressem na política. Isso seria muito importante, política pública voltada nesse sentido, que encorajasse mais a mulher e que preparasse a mulher para o ingresso na vida política. Um dos problemas históricos que temos aqui na região de fronteira diz respeito até à saúde, né? A gente acompanha ano após ano aí as dificuldades que Foz do Iguaçu tem para manter o hospital municipal, né? Que é um hospital que na prática atende toda a nona regional. Aqui o governo do estado ele apoia de alguma maneira, né, a subvenção ali, o custo, né, do hospital municipal, mas a gente sabe aí que, né, algumas políticas elas são necessárias para que tenhamos, né, uma rede mais efetiva aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Como deputado estadual, de que maneira você, se eleita, acredita que pode contribuir até para as questões relacionadas à saúde aqui no município e região? Bom, você mesmo já mencionou que nós temos essa peculiaridade, né? Uma situação diferenciada, porque são atendidas pessoas que vêm do Paraguai. Não é só o município de Foz do Iguaçu, atende até São Miguel do Iguaçu, Medianeira, que acabam vindo para o hospital municipal, porque aqui se tem um pouco mais de aparelhamento que os outros municípios. Eu acho que nessa questão da saúde, Guilherme, o que nós temos que fazer, e é uma atribuição do deputado, um problema nós temos é a falta de representação, né? De direcionar recursos ou mais recursos, embora esses recursos eles já vêm pré-determinados na lei orçamentária de cada ano. Mas eu penso que na atribuição da condição de um deputado ou de uma deputada é justamente a fiscalização na destinação do recurso público. E a gente tem a atribuição de fiscalizar a gestão ou o gestor a nível estadual, mas nós temos que voltar isso para o município. Eu acho que o deputado ele tem que debater com o gestor, o prefeito de cada município, para melhor gerir o recurso que vem. O recurso ele já é precário, então ele tem que ser bem aplicado, bem gerido dentro da saúde. E essa é uma pergunta que eu estou fazendo a todos, né, os candidatos que passam aqui pela bancada da RCI, que é com relação ao cálculo que vocês fazem quanto à necessidade de votos. Quantos votos são necessários, né, para se eleger na coligação? Porque eu vejo aqui você é candidata do PRB, PRB que está coligado com o PHS, com o PR, com o Avante, né, são quatro partidos que estão unidos ali na coligação. Qual que é o cálculo que vocês estão fazendo? Quantos candidatos pretendem eleger? Mais ou menos quantos votos são necessários para que você consiga entrar na Assembleia Legislativa? São hoje 64 deputados aí concorrendo. Pela informação que nós estamos tendo, analisando aí coeficiente eleitoral, em torno de 20 a 25 mil votos, né? Mas essa coligação ela tem a possibilidade de colocar aí de 3 a 4 candidatos na Assembleia Legislativa. Portanto, o mínimo que seria necessário é em torno de 20 a 25 mil votos. 20 a 25 mil votos. É uma quantidade aí a ser obtida, né? Não só aqui em Foz do Iguaçu, mas também municípios vizinhos. Até por isso você citou aí a questão de que está trabalhando nesses municípios também, né? Estou. Portanto, conversei aqui, recebi na RCI a candidata a deputada estadual pelo Partido Republicano Brasileiro, Enir Becker, ela que tem o número 10.999. Eu até vou aproveitar aqui esses instantes finais, deixar aqui livre para você, para passar uma mensagem aos nossos ouvintes que estão nos acompanhando aqui na região, do porquê devem votar na sua candidatura. Eu me coloco aqui como uma servidora e disposta a ser uma servidora, uma funcionária do povo e que possa trabalhar em benefício da sociedade. Eu tenho dito que a curto prazo eu não tenho a pretensão de pensar em obras faraônicas, mas olhar para o ser humano, olhar as necessidades básicas do ser humano. Nós temos aí muitas questões, eu tenho ouvido os comentários sobre pedágio, um serviço até que penso que ele não teria que ser remunerado com tarifa pública, mas sim como taxa, e como taxa ele entra numa categoria de uma espécie do gênero tributo. Logo, este valor, este preço, ele teria que ser regulamentado por lei, porque a lei tributária, ela segue rigorosamente o princípio da legalidade. Como tal, esses preços deveriam ser fixados em lei e não deixar que as concessionárias fixem os seus preços. E como eu coloquei aí, a minha vontade, a minha intenção, a minha história no meu trabalho, na advocacia, no ramo empresarial, como eu citei anteriormente, junto com a minha família, com a empresa que nós já tivemos, vontade, disposição e fazer um trabalho diferenciado, contando aí com o apoio da mulher e que eu possa motivá-las, que eu possa motivá-las e que eu possa ajudar o nosso estado e o nosso município com o meu trabalho. E daqui a pouquinho nós vamos disponibilizar na íntegra essa entrevista no nosso site sempre.rci.com.br. Eleições 2018. Oferecimento JA Celulares. Telefonia digital. As melhores marcas. Música.